94, solo 15, livre à direita. Me chame solo. 1, 2, 1, 10, 9. Chamar 219, livre na direita. O Salvador está 3894, vai livrar na sexta. Então, 3894, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 8, 3894. Guarde com relação, Xané 6201. Aguardando. Xané 2733, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 149. Tive pouso, Xané 2733, tá externo agora. Gente, bridge, Xané 6201. Vá direto pro bridge, Xané 6201. Táxi 601, 167, 34. 601, se tivesse confirmado o táxi, pois a informação veio Estádio 1, no Clareza 1. Alô? 167, 340, gente, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia do ponto de espera, chamará a torre e 118, decimal 95, ajuste no 0, 105. Ativo via Índia, quanto ponto, 29, união com meta. Seu pushback agora, vou. 1567, atentando na aeronave da companhia, que vai taxar no momento para o ponto de espera, está autorizado, push, reportando para ataque. Autorizado, pushback, coordenação, ou meta. R6201 no Recife, 1251, alterna 133-25. 251-3325, Xanélia 201. Senhor, boa noite, Golo 940, autorização de tráfego 660 para Guarulhos, 37 Flávio. Golo 940, informação em curso é uniforme, copia? Negativo. Autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda após Brite. Pista no 0, primeira curva à direita, acione 5540, frequência do controle 120, decimal 8, voo 1940. Autorizado 360 para Guarulhos, Zulu 16, Bravo até o Zulu, Recola da 10, curva à direita, na EL, Leda, após Brite. 540, portão 08, portão 0, 940. Portão 940, cortejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 09. Boa noite, mantenha o ponto de espera do 10. Saída 733, o solo 20, livre à esquerda, parte militar, estacionar, frequência livre. Autorização Guarulhos. né, 6259, informação em curso uniforme, copia? Vamos, copia. Autorizado Guarulhos, via Pesulu 16, até Bravo, até Zulu, após conforme a rota do plano de Zulu. Nível 360, saída da El, Leda, após pista no zero com primeira curva à direita. Atane 5520, frequência do controle 120.8, Oxané 6259. 360 autorizado, Pesulu 16, BH Bravo, até Zulu, conforme a rota. 360 autorizado, da El, Leda, Brite. 520 aciona, 1208 controle. Chané 6259, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 10. Bora. Gol 1601, autorizado a linha Emancê, cabeceiro 10. Emancê 10, 601. Objeto 6720, decolar 222, chame controle 120, decimal 8. 08, tá logo. 6720, boa noite. 6720, boa noite, contato radar da Eulida Bridge, submantenha 360. Sim, autorizado 360, pode voar Leda? Autorizado Leda. Autorizado Leda. No 601, autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus, 132. Decolagem 601. Boa noite, 5529, paga puxa, na vento. Paga 4, tá? Trip 5219, quando a equipe de solo, reporte para táxi. Conta dado para o táxi, 5219. Tá, chegou 567, 161 a bordo, 13h40, 161 no Campinas, o voo 1567. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamará Torre e 118 decimal 95, ajuste no 0, 15. Via Índia, no ponto de espera 1895 para a Torre, ajuste no 0, 15, voo 1567. Gol 1601 no decolado 25, chame controle 120 decimal 8. 08, 608. Controle, o Gol 601, da Elida. Gol 601, contato radar da Elida Bridge, submantenha 360, autorizado da presente, direto da El. Da presente da El, 360. Salvador, boa noite, Gol 567, Gol 567, autorizado a linha manter, cabeceira 101. Aguarde para puxa. Equilíbrio de colagem, voo 1567. Salvador, 5219 para o táxi, está com POB 56, 4 horas de autonomia, alterna Monte Claro. 35219, autoriza o táxi até o ponto de espera, via passo principal, entra no ponto de espera, chamar a torre e 198 decimal 95, ajuste 10115, bom voo, 35219. Autorizado o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 5295, 35219, já que eu disse, aponta lá. Gol 2567, decolado 28, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa noite, 567. Está condicionada após a passagem do ATR da TRIP e a sua cauda, quando a equipe de solo reporte para ataque. Após o ATR, está limpo o estacionamento para ataque 238 ou 9. Seu contato radar, saída Arbor, submantenha 360. Arbor 360, bom, 567. Salvador, 5219, autorizado a linha MC, cabeceiro 10. A linha MC, cabeceiro 10, 219, tem livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 159. Salvador, boa noite, o gol 1273, autorização para confins. O 1273, a informação em curso é a Vitor, autorizado confins, via Pêsulo 16, nível 360, saída da El, Leda após Brito. Ficha 10 com primeira curva à direita, acione 5533, frequência do controle 120.8, gol 1273. Só confirmando após a posição, Leda. Dael, Leda, após bridge, gol 1273, na 10, com primeira curva à direita. Ok, autorizado 3-0 para a competição. Apoio Zulu, Monomia, a gente fala da pista 1-0. Dael, foi a decolagem, curva à direita, transponde 5533 e o controle 1-2-0, decimal 8. Gol 1273, cotejamento correto, reporte pronto para funcionamento, portão 03. Vamos solicitar. Controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, TRIP 5219. Controle de Salvador, muito boa noite. TRIP 5219, na sua escuta na Árvore. 5219, muito boa noite. Contato radar, saída Arbo, submantenha 200. 200, TRIP 5219. Salvador, gol 9940 para o Xigante, acionamento, está no 9. Gol 1940, coordena que equipe de sol, reporte para táxi. Continuará, obrigado. Para táxi 23897, 220 na CB, 4 horas, alterna galera. Então, 3897, 220 a bordo, Galeão, 4 horas de autonomia, confirme? Então, 3897, autorizar táxi até o ponto de espera, via participar o INTA, no ponto de espera, chamar a torre, em 18 decimal 95, ajuste no 0195, bom voo, então, 3897. Mantenha o quarto, o INTA, ponto de espera, 295, obrigado, 3897. Posição 6259, 10, posicionamento. Tá, né? 6259, a segunda manutenção, aguarde. Aguarde. São 3897, muito boa noite, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10. Gente, nesse exato momento tem uma viatura efetuando uma inspeção na pista no zero. Por gentileza, mantenha o ponto de espera. Cinco meia zero, chegada Mari, desce, mantenha 050. Zero está rápido, presente. São 3897, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. Salvador, voo 940 para o táxi. Está com 192 a bordo, 6 horas e 30, até no Galeão. 3 e 30, Galeão, confirma o POV. 92, voo 940. Voo 940, autorização aqui até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 1 no norte, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo, voo 940. 1-0-1-5, autorizado, táxi ao ponto de espera, lado 2-9-4-0. Xané 6259, após a passagem do Boeing da Gol, poder que visite só o reporte para táxi. Fazer uma ação coerente, só após a passagem da aeronave reta base, via 1-9-0-6-2. CIF 1-2-5-4-5. CIF 1-2-5-4-5, gol 1-5-6-7. Paulo, gol 1940, confirmando a saída do PAC via Índia. Confirme? Saída do PAC via Índia, com gol 1940. 1940, para contornar o... fazer agora a esquerda, ingressar na Índia, no ponto de espera chamar a torre, em 8.95. Via Índia, via Índia, ponto de espera 295, 1940. para o táxi Oceania 6259, 163, 4 horas, Galeão. Oceania 6259, autoriza táxi até o ponto de espera, via pátio principal Índia, no ponto de espera chamará a torre, em 118 decimal 95, ajustando 0115, um bom voo. 1015 agora, pátio Índia, lá chamando a torre, ponto de espera 1018, boa noite, boa trabalho, boa trabalho. Moro 940, pode ficar pra cima. Moro 940, autorizado a linha, você cabeceira no zero. A linha mantém no zero. Cine 560, autorizado LS, airport estabilizado, descendo para 2 mil pés, ajuste na 095. Para 2 mil pés, autorizado estabilizado LS, o ano. Então 940, decolado 44, sendo controle, 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa noite. 1-0, 1-0, boa noite, 6259, tá ligado? 6259, ele mantém cabeceiro no 0. Controle Salvador, boa noite, voo 1940, decolando, se escuta, saída da EL. 940, contato radar, saída da EL, sub, mantenha 360. 360, voo 940. Presente, autorizado Leda. Presente, Leda, voo 940.